justiça legítima, pessoas viajando a todo momento. Constantemente é inevitável acontecimento. Aonde você passa, se for hora, você leva. Natural ou prematuro, simplesmente eu sou tudo belo. Autonomia estúpida, sua presença não se importa quem seja. Qual a sua sentença, prematuro, crianças, jovens, idosos, aonde eles irão? Para o salão do só saque se faz aqui, se para da vida. Não se leva nada, só lembranças, fica de quem partiu na jornada entre querido, conhecido ou inimigo. Não importa com a hereditária de milionária, mendigo. Você leva todo mundo, pobre, rico e milionário. Depois eu fico rindo, só escutando os comentários. Como debate com a morte. Como debate com a morte. Como debate com a morte. Com a morte. A violência armando a covardia. Quem é que sabe quando será o grande dia? Eu sou o trem de quem vai pra partida. Autoridade e o direito de tirar a vida. Almas perturbadas, suicídios, homicídios. Estou dentro dos hospitais, asilos e presídios. Milhões de pessoas que teve o livramento. Muitos não teve chance de descer ao sepultamento. Muitos não teve dignidade de um velório. Não teve laudo de óbito, um relatório. Quantas injustiças nessa terra aconteceu. Muitos não teve chance de defesa e morreu. Muito pela polícia ou ladrão que atirou. Alguém matou a vítima e depois se matou. Muitas vezes nem esperam a sua astúcia. Você é audaciosa, imprevisível e estúpida. Você não arruma nada não, meu. Serra o pé. É, tio, com você mesmo. Com você mesmo. É, vê o que você pode fazer aí, meu. Serra o pé, tio. Quem será dessa vez, homem ou mulher? Não escolho quem eu quero, levo qualquer um que quiser. Eu, o embrião que não se desenvolveu e morreu. Sim, mãe, filha da puta, né? O Citotec e o Ferveu. Vem, bebeu, a terra nem chegou a viver. Nem desfrutou o que a vida podia oferecer. Familiares em desespero ao saber da notícia. Você age na maldade, qual é o grau de sua malícia? Não estou esperando a hora que você vier. Vou te buscar onde você estiver. Fiquei desesperado sem saber o que fazer. Vendo no fundo dos seus olhos o medo de morrer. Sei que é assim, não sou ninguém para mudar. Apenas saber raciocinar e orar para o pior evitar. Pergunta ao Senhor quem me conduz. Será o caminho de trevas ou um caminho de luz? Tô no debate com a morte. Tô no debate com a morte. Tô no debate com a morte. Com a morte. Tô no debate com a morte.